Eu acho que é pra ele ficar aqui. Economicamente, tecnologicamente, a capacidade dela A geografia surgiu há milhares de anos, quando os seres humanos começaram a observar e registrar o espaço ao seu redor para se orientar e sobreviver. Por exemplo, antigamente os homens desmatavam usando uma motosserra e um machado, ou melhor, um machado. Nessa época ele tinha uma capacidade de modificar a natureza. A partir do momento que ele criou o motosserra, o trator, ele aumentou a capacidade de modificar. É isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? Na Idade Média, os exploradores e estudiosos ampliaram o conhecimento geográfico através de viagens e mapeamentos. Já no século XVIII e XIX, o que aconteceu? Revolução Industrial. A geografia passou a ser mais científica, focando no estudo da paisagem natural e nas transformações feitas pelo homem. Porque, a partir do momento que o homem se industrializou, ele aumentou muito a capacidade de transformar, de produzir e de poluir o meio ambiente. Tá? A geografia é importante para compreender o mundo em que vivemos. Ela nos ajuda a planejar a cidade, proteger o meio ambiente, entender mudanças climáticas, analisar os impactos da natureza, das unidades econômicas e resolver problemas como desigualdade social, desastres naturais. Além disso, ela auxilia na tomada de decisões importantes para o futuro do planeta. É por isso que tem as grandes conferências ambientais, né? Para definir o futuro do planeta, como o homem estabelece metas para que ele possa produzir sem danificar tanto o meio ambiente, sem comprometer a qualidade de vida das gerações futuras. Porque, então, quando eu entrei aqui, eu achei bom que nós vamos ficar aqui até o final da aula. Por quê? Porque tem um ascensionário que vai ajudar, né? A questão do ambiente. Porque lá fora está muito quente. A cada ano que passa, a tendência é aumentar a temperatura, não é? Então, tomar medidas que possam diminuir o aquecimento global são estudos realizados pela ciência geográfica. Né? O impacto que o homem causa na natureza. Porque está comprovado que, né, o homem interfere muito nessa questão do aquecimento. Os principais temas dados por essa ciência incluem natureza e meio ambiente, relevo, clima, vegetação, hidrografia e como os seres humanos impactam no meio, a população e sociedade. A relação população e sociedade, a gente estuda urbanização, demografia, migração e qualidade de vida. É, nós estudamos muito, só falamos muito sobre migração, não foi? E também qualidade de vida. Quando a gente estudou, como é que a gente fala? Dados. Como é que é? Desigualdade social. A gente falou sobre isso, né? IDH, índice de Gini, né? Climáticas e poluição, uso de recursos naturais e conservação ambiental. Cartografia, né? O que faz a cartografia? Produção e interpretação para entender melhor os mapas. Produção e interpretação de mapas para entender melhor os espaços. Por exemplo, quando eu quero saber onde fica a cidade tal, eu vou lá no mapa e olho, né? Para poder entender. Onde que fica, por exemplo, Porto Nacional, né? Aí eu vou lá no mapa e vejo que Porto Nacional está ao sul de Palmas, né? Então, eu sei, eu aprendi através do mapa, eu consigo localizar. Então, isso que a gente faz é estudo cartográfico. A geografia não é só sobre mapa ou paisagem. Ela nos ajuda a entender o mundo de forma crítica e nos prepara para agir de forma responsável e sustentável em relação ao lugar onde vivemos. Né? E cada um de nós fazemos a diferença no lugar onde nós vivemos. Então, cada um de nós somos responsáveis. Né? Cada um de nós somos responsáveis pelo nosso meio ambiente. Entendeu? Quando a gente consome de forma responsável, a gente tá sendo responsável com o meio ambiente. A gente está consumindo de forma responsável, de forma que não estamos comprometendo a qualidade de quem vem depois de nós. Nossos filhos, nossos netos, entendeu? E esse estudo e essa consciência é dado através da ciência geográfica. Tá? Passar uma atividade para vocês ver a Thank you. Thank you. batendo meu filho, rapaz, tá ficando quente, meu marido. Thank you. Thank you. Thank you. 8 pessoal, só a primeira aqui, a primeira da da cruzada aí, que vocês não têm ela aí, né? Vocês não têm a resposta. Aí tem, ó, terra, né? Terra. Significado da palavra terra significa, em grego, aí se coloca é gel, tá? Gel. Geografia significa descrição da terra. Estuda a geografia. O que a geografia estuda? Você vai colocar lá no 2, ó. Espaço do geográfico. Tá? Pode ser, tá? Ó, o objeto de estudo da geografia, resumindo, lá no lado contrário, ó. Objeto de estudo da geografia, espaço geográfico, tá? Thank you. Thank you. Obrigado.